9 e 5. Bom dia, você. A nossa canção está no ar pra lhe dizer que quando o sol bate na cara é pra lembrar que tudo está por fazer. Divinópolis AM, o AM...